Piauí. Alô, galera do Maranhão, chama que é Cabral. Eu já voltei pra casa e voltei pra ficar. Nunca mais, meu bem, vou te abandonar. Foi tanta emoção que até chorei. Mas amor igual ao seu eu não encontrei. Te deixar me fez chorar. Agora é ficar com você, fazer tudo que um dia eu deixei de fazer. Se errar é humano, eu também posso errar. Mas se você, meu bem, quiser me pra te amar por toda a vida.